Ah, e o mais importante eu esqueci, né? Por isso eu vou pegar essa parte aqui do mais importante e vou colocar no começo do programa. Depois eu junto com o resto que eu já gravei. Porque é importante mesmo falar isso. É sábado agora, aliás, domingo agora, vai ter um bazar aqui em casa. Café. A Laura vai vender os doces que ela tá fazendo, né? E a Camila vai trazer umas peças aqui de roupa pra vender. É um bazar, né? A grife dela se chama UNK. Vou deixar o link do Instagram aqui. E talvez tenha a participação também do brechó. Como é que é? L'Enfant Terrible. Da Letícia. Ela ficou de me confirmar até amanhã, meio-dia. Se tiver, vai ser mais. Vai ter mais opções, vai ter mais coisas aqui. E a discotecagem já é padrão, né? Da Radinho. Eu vou intercalar discos de vinil com o repertório clássico da Radinho, né? Vai ter muita coisa legal. E vai ter exposição de artes da Laura também, com os quadros dela e tal. Ela vai vender adesivos nas mesinhas ali fora, sofá, mesinha, música, café, tudo isso. É, pra quem gosta de coisa boa, fica recomendado aí pra todo mundo. Vou fazer o evento aqui no Facebook, vou mandar pra todo mundo. E na verdade esse é o terceiro bazar. Vocês mesmos se lembram que a Radinho discotecou no ano passado ou no ano retrasado, no primeiro e no segundo bazar, né? Que foi lá na casa da Laura. Unforgettable. Prediletas da casa? In every way. Prediletas da casa? Olá, boas. Quanto tempo, não? Faz muito tempo. Acho que o último foi especial Twizinho mesmo, né? O de edição número 19. Deve ter sido em junho, antes de eu entrar de férias. Pois é, entrei de férias na faculdade e já quis emendar as férias providenciais, né? Aqui na Radinho também. Bom, e de qualquer maneira, uma boa noite. Eu sou o Twizinho. E este é o programa Prediletas da Casa. E esta é a última edição da segunda temporada, ou a 20ª edição ao todo. Aí eu vou ficar um ano de férias de novo e vou voltar. Finalmente, enfim, vamos fechar essa edição, essa temporada, né? E é sempre um processo de metamorfose, né? Então a continuidade, o Zappa chamava isso de projeto objeto. Acho que é quando se possibilitava essas conexões, né? De uma coisa lá atrás com uma coisa lá na frente e tal. E aqui nesse programa não é diferente, né? Só que procuro manter uma ordem meio cronológica das coisas, né? E como o último programa foi especial Twizinho, porque lá naquela ocasião eu ia tocar num sábado, né? Aí o Prediletas da Casa da Semana foi também pra ajudar a divulgar o show de sábado. Foi muito bom, aliás. Veio 9 pessoas. Eu posso botar aqui um trechinho. Vamos lá. Não sobrava um peão. Aí, pra dar essa continuidade, né, pra não parecer que a gente tá tão distante assim, né, peraí, deixa eu tirar o eco aqui, porque senão eu penso que tem um fantasma aqui junto comigo e fico com medo, não durmo a noite. Então, pra já, né, fazer esse vínculo, eu vou abrir esse programa com uma música minha mesmo. Né, seria tipo um parte 2 do programa especial Tuizinho. Mas só pra fechar, só pra começar, aliás, né? É uma música de 20 minutos que eu gravei em 2008, 10 anos atrás. E ela ressurgiu das cinzas como uma fênix, por acaso, porque uns amigos que tocam na banda Dead Rocks resolveram fazer um tributo, né, com várias bandas de todos os lugares. E de última hora, para fechar o CD, que tem muita música, tem 28 músicas, para fechar o CD, sugeriram que eu mandasse para eles essa cover que eu fiz deles de 2008 e acrescentassem no CD, né? Então foi de última hora mesmo. Mas ela tem 20 minutos. O que eles fizeram? Eles cortaram, né? Pegaram, imagina, de 20 minutos ela foi para, não sei, 3 minutos, né? Cortaram mais de 300% da música, talvez. Não, nem tanto, né? É que eu não sei fazer essas contas aí. Mas aqui no programa eu vou botar a versão na íntegra, essa versão de 20 minutos. Ela é de um CD, desse CD que eu gravei em 2008, chamado Da Odisseia nos Balneários da Razão Pura. É um CD meio sem pé nem cabeça, que na minha cabeça, apesar de não ter pé nem cabeça, né, era uma quintologia, vamos dizer assim, né, digamos que conceitual, né, e cada CD tinha uma história diferente e tal, e tudo se interligava, mas isso aí é meio que um café com leite, assim, né, dentro da minha discografia. E para fechar esse CD, eu gravei esse cover de Dead Rocks, que era os 20 minutos finais do CD. O CD tem 80 minutos. E logo na primeira faixa é a história de um grupo de amigos que foi pra antes do Big Bang. Então, depois a história vai se desenrolando e esse CD, a partir da metade do CD pra frente, ele adquire duas histórias diferentes. Uma história se passa na caixa do lado direito, esquerdo para vocês, direito para mim, e a outra do lado esquerdo, para mim, direito para vocês. Só que eu jamais vi um indivíduo que seja dizer que ouviu o CD, a história do lado direito ou a história do lado esquerdo. Porque todo mundo gosta de ouvir as duas juntas. Depois, né, depois falam que que o Cicerone do absurdo sou eu, né? Enfim. E esse CD aqui que eles fizeram recentemente é o CD tributo, que ficou muito lindinha essa capa, olha só. Foco de Sésamo. Né? E aqui são as faixas, né? Será que dá pra ver aí? A minha é a última aqui embaixo. Ai, não vai pegar, hein? Ah, acho que dá pra ler. Então tem um monte de banda aqui. E ficou muito legal, é Digipack, né? E aqui é a parte de dentro. Ok. O CD em si. É engraçado que nessa outra parte aqui da capa, eu não sei como chama isso, é inlay? Não, não é, né? Fica dentro do plástico lá. Não sei se dá pra olhar daí, mas tem uma montagem com a cara de todo mundo que participou. Eu tô ali atrás, não vai dar pra decifrar, eu acho. Mas é muito engraçadinho, né? Gostei muito do resultado final. Eu tenho Eu não sei, espero que o YouTube não censure, né? Não chute a minha própria música, porque provavelmente está registrado, né, e tudo mais. Direitos autorais e tal. Apesar que seria uma. Seria legal, né? Ganhar dinheiro de mim mesmo, né? Se desse tava bom. Então aqui tem várias bandas, né? Eu gravei a música Bitches Bitch, que é um trocadilho com o disco Bitches Brew, do Miles Davis. Se não é esse trocadilho, é uma coincidência, né? Esse disco é esse disco aqui, olha. Será que vai dar pra ver? Deixa eu ver. Olha só a, digamos que, gambiarra. Ah, é esse disco aqui. Não vai, vai. É que assim, eu tô segurando o microfone, dando zoom e quase caindo em cima do piano. Detalhe. Dá pra ver daí, né? É uma blasfêmia, né? Fazer isso que eu fiz de imprimir em preto e branco e pregar aí na parede em preto e branco, porque é uma capa tão linda, tão psicodélica. Esse disco é um dos discos mais importantes, mais significativos do jazz e tal. É um disco que inclusive inspirou aquela vocalista do Jefferson Airplane a escrever aquela música White Rabbits, depois de uma viagem de ácido dela lá numa banheira, sei lá o que. Então a gente abre o programa com Bitches Bitch, né? E não, eu não quero que vocês saiam daí, porque o melhor está por vir, entendeu? Eu vou começar o programa com uma música minha só pra conectar com o programa anterior de edição número 19. Fica 19 e 20, né? 19 era especial Twizinho, que começa na 19 e acaba nessa. Acaba nessa última edição, né? E pra gente não ficar esse tempo todo depois nessas minhas férias, depois, né, nas férias do programa, pra gente não ficar tão saudosista, né? O melhor está por vir, a surpresa está no final, né? É um disco inteiro que vale a pena ser tocado aqui no programa, e eu vou contar a historinha pra vocês depois. E falando em história, e nessa faixa de abertura, a Bitches Bitch, por que que eu fechei com Dead Rocks? Porque como as personagens iam pra antes do Big Bang, a última coisa do CD seria a dissolução total, né? O esfarelamento do cosmos. Então, acabaria em ondas. Vocês vão perceber que o começo da música é aquele som de ondas de rádio fora do ar, né? Que é o sinal puro, etc. White noise. E depois, como o Dead Rocks é uma banda de surf music, né? E surf music tá em cima das ondas, veio a calhar, não é mesmo? Veja bem, esse disco, esse CD tem uma historinha também muito intrigante, porque na época que eu gravei, né, há 10 anos atrás, o Dead Rocks chegou, claro, aos ouvidos dos caras do Dead Rocks, dos meus amigos do Dead Rocks, que estão vindo pra Franca, aliás, antes que eu me esqueça. Acho que dia 21 de setembro, alguma coisa assim. Lá no SESI. Acho que é. Vai ser muito legal. E lá eu posso levar os disquinhos pra vender lá, né? Eu tenho mais 3, acho que 4 ou 5, no fim. Em plastificadinho e tudo bonitinho. Quem quiser, é só ir lá no SESI dia 21. E também é porque vale a pena, né? Eles são muito bons, músicos, e as músicas deles são muito boas. pra quem gosta de surf music, tá? É, onde parei? Do Balneários da Odisseia na Razão Pura. Da Odisseia nos Balneários da Razão Pura. É, então a história desse CD é muito interessante, porque apesar dele ser uma continuação, né, ele não deu frutos, né? Também porque era muito difícil continuar uma narrativa depois do antes do Big Bang, né? Eu tentei, juro, a continuação seria das leitoazinhas brancas dançarinas de hula-hula na sauna dos balneários restantes. É, e gravei umas duas músicas e parei depois. Então vamos de som, já demorou muito. We'll be right back. Thank you. cuidado de ingigri gigri. Ai, me desculpa. Eu queimei a largada de novo. Isso já virou um hábito, né? Um acidente habitual aqui no Prodiletos da Casa. Faz parte do departamento das ratas, né? A gente pode começar a colecionar já. Desde o primeiro programa lá em 2016 ou 2017. É, toda vez eu dou essas ratas. Tem umas, assim, imperdoáveis. Mas tudo bem, acho que isso acaba fazendo mais parte do que a gente pensa que faz, né? É, não o cuidado, mas talvez a inevitabilidade, né, das coisas. E então a gente ouviu Bitches Bitch, uma faixa que eu gravei em 2008, para um disco meu. Aí o Dead Rocks descobriu e pegou emprestado para colocar no CDzinho de tributo à banda, que vai estar à venda aqui no show deles, do SESI, dia 21 de setembro, eu acho. Mas então eu costumo aqui no programa, às vezes eu falo sobre as dicas da semana, né? E acaba sendo também as compras da semana, né? Por que não? As compras do mês e tal. Eu achei dois CDs do Lush, esse aqui é o Split, muito bom. O preço de miojo, não é mais preço de banana, porque banana tá muito caro. E eu achei esse outro do Lush, que é o Love Life, muito bom também. O Zoom não vai colaborar, né? Aliás, o Zoom não, o Foco. É que eu tô meio na... Eu tenho preguiça, então eu boto no automático. É, enfim. Esse filme aqui que eu adoro, do Woody Allen, é Annie Hall. Tá aí o título em português. Noiva neurótica. Não, noivo neurótico, noiva nervosa. E os livros. Eu não sei se eu cheguei a mostrar esse Macbeth no último Prediletos da Casa. Na verdade, eu tô lendo esse Macbeth para entender a ópera Lady Macbeth, do Shostakovich, que era um compositor russo do começo do século XX, né? E essa ópera dele, Lady Macbeth, foi banida pelo próprio Stalin. O próprio Stalin foi na World Premiere, né, na noite de estreia da ópera e saiu decepcionado, satirizado, né, broxado, e baniu essa ópera o mais rápido possível. O Shostakovich, aliás, só conseguiu retomar algumas obras dele depois da morte do Stalin, né? Acidentes do percurso, né? Esse Allen Ginsberg, A Queda da América, esse aqui eu ainda não comecei a ler, mas é fininho, dá pra ler rápido, mas vai demorar um pouco, vocês vão saber porquê. Razão e Sensibilidade, do Jane Austen. Essa edição eu achei muito bonita, a capa. Esse livro aqui foi o primeiro livro, não é o primeiro livro da Jane Austen, mas foi o primeiro livro publicado da Jane Austen. Aí eu comprei um Balzac, né, que tava super promoção, esses livros de 3, 2 reais, né. E comprei esse aqui também do mesmo jeito, né? Nessas promoções relâmpago, né? Conan Doyle. Acontece que esse livro aqui, depois que eu fui ver, né, ele é a sexta parte de uma série, então, né, não tem como começar a ler ele ainda. E esse aqui também, esse aqui é o livro 2, Brumas de Avalon, né, e, assim, não dá, né, pra começar a ler sem ter lido o livro 1 antes. Esse aqui, eu nas férias eu li isso aqui, né, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que eu... que eu aprendi que a pronúncia dele é Dostoiévski. essa edição também é uma edição gourmet, né, ostentação. Gostei muito desse livro aqui. Eu só me decepcionei com o final, talvez. Mas isso é coisa da minha cabeça, certo? E esse aqui eu tô lendo agora. Eu acabo minhas férias, mas ainda não consegui voltar ao ritmo padrão rotineiro da faculdade, justamente por causa dessas leituras, talvez, né? Mas esse livro aqui tem 1.500 páginas, né? É um calhamaço. Então vai demorar um pouquinho pra ler, pra acabar de ler. Eu tô no 200 ainda. Clássico do Victor Hugo, né? Também tem outros dois livros, digamos que nessa tríade, né, de livros que ele escreveu dentro de um conceito de vida mesmo, né, porque esse Miseráveis, por exemplo, ele diz a respeito, segundo a tradição do Machado de Assis, né, aquele Trabalhadores do Mar, no prefácio que ele fez, né, Os Miseráveis é sobre a sociedade, né, o Corcunda de Notre Dame é sobre religião e Os Trabalhadores do Mar é sobre criação, trabalho, né? A Laura tá lendo essa tradução do Machado de Assis, dos Trabalhadores do Mar. Depois eu quero pegar ele, até que ele é mais, um pouco mais fino que esse, um pouco muito. Mas é isso, né, por hora. Atualizando as dicas da semana, né? E então vamos lá, vamos ouvir agora a surpresa, né? Famigerada. Ah, e esse aqui também, Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam. Isso aqui é uma leitura mais, digamos que científica, porque eu li o Utopia de Thomas Moros e quis complementar essa leitura com isso aqui, que são dois livros essenciais para a filosofia, para a história, para a vida. Agora, eu acho que foi em junho ou um pouquinho antes, eu conheci acidentalmente, né, no Facebook, por intermédio de um outro amigo, num comentário no Facebook, ele postou alguma capa de algum disco do Residents e eu comentei embaixo que é minha banda preferida e tal. E imediatamente esse cara curtiu, né, o comentário e já puxou assunto comigo e já puxei assunto de volta e tal. E nos adicionamos, né, no Facebook, no Messenger e tal. Trocamos muitas ideias. Até que, né, a própria Laura disse que eu achei minha alma gêmea musical, vamos dizer assim. E ela não tá muito errada não, viu? Ela não tá errada não. Só que, assim, esse cara aqui é o Lucas Rossetti, né? Aliás, um abraço, um beijão pra você, se você estiver assistindo. Obrigado por tudo, né? Por compartilhar, né, essas coisas boas da vida e pela amizade também, principalmente. É, aí ele me mandou uma página dele lá, desse grupo dele, dessa banda dele. Eu nunca entendi muito bem se ele faz as coisas sozinho e pega alguns fragmentos de uma outra banda dele, coloca no meio e tal. Eu pensei, porra, é o que eu faço na Entropia, né? E imediatamente ele coincidentemente falou, nossa, eu faço isso também, é mais ou menos o que eu faço, porque ele ouviu boa parte da Entropia, né? Corajoso. E daí ele me mostrou alguns discos, né? Ele tem mais de 60 discos lá no... olha só. Acho que a... prolificidade é uma bênção, né? E daí eu gostei muito de um disco dele chamado... deixa eu ver, esqueci o nome. Cult of Dementia, né? E o nome desse projeto, né, entre muitas coisas, entre tantas alcunhas e paisagens, né, e figuras, é Smectatons, não sei se pronuncia assim. Tem muita coisa no YouTube até, Smectatons, foi lá inclusive que eu baixei essa música aqui. Mas o site que ele passou, que tem todos os outros discos dele lá, é o Bandcamp. Então, se você for lá no Bandcamp e procurar por Smectatons, é isso mesmo? É. Você vai achar muita coisa e pode até comprar os discos físicos dele, né? E eu me encantei por esse disco, mandei esse disco para todos os meus amigos. Ah, que maravilha! Porque eu me senti meio aliviado de ouvir uma coisa que eu me identifico tanto, assim, e que eu sei que acabo sendo muito inspirado também, a inclusive continuar a fazendo o que eu faço na Entropia. Então nós vamos ouvir esse Cult of Dementia. É um disco inteiro com duas faixas. Tá? Ele tem aqui, tá marcando 43 minutos, né? Então me esqueçam. E foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. O jargão da Xuxa, né? Já começou, meu Deus. Me perdoem, eu dou muito essas ratas mesmo. Dá pra editar isso aqui, mas vai na raça mesmo, né? Foda-se. Deixa eu voltar a música de fundo aqui. É que eu comecei a falar ali dos livros, né? Não parei mais. Agora, enfim, dá pra gente ouvir na íntegra direitinho, sem queimar a largada de novo. Pra quem deve ter notado, a música de fundo aí é uma música cheia de recortes e fragmentos e coisas loucas, né? Deliciosas de se ouvir. Aí vamos fechar então o programa. Eu volto no ano que vem, 2019, mas não fique triste porque aqui no YouTube tem uma lista de 20 programas, né? Com esse. E fechamos aqui a edição de número 20 do Prediletas da Casa, narradinho. Ah, e o mais importante eu esqueci, né? Por isso eu vou pegar essa parte aqui do mais importante e vou colocar no começo do programa. Depois eu junto com o resto que eu já gravei, porque é importante mesmo falar isso. Mas é isso, muito obrigado pela companhia de todos e todas. Espero que gostem de Cult of Dementia, um disco muito bom. Esse meu amigo, Lucas Rossetti. Eu não quero deixar vocês. Vamos então de música. Espero vocês o ano que vem. Boas festas para todo mundo. Bom Natal, bom Ano Novo, bom Carnaval. Se cuidem aí nesses dias efervescentes. Usem muito vermelho, que faz bem para a saúde. É a cor do sangue. E sangue é água, sangue é vida, sangue é luz. E logo mais tem mais. Beijo do gordo. Cuidado, Dingigrigigri. Thank you. mandem. Isso acontece porque às vezes o cérebro deles e seus órgãos sexuais são feitos de dinamite. Oh yeah. Bring me to my knees. Às vezes, para atrair parceiros, o tubarão explode. E às vezes, eles explodem só para atrair abelhas gigantes. Planet of 3075 is a cybernetic, hermaphroditic being. Inside its bladder, the humanoid inhabitants are exchanging vital fluids with each other and their host's body. Yeah.

We'll be right back. E cagavam neles. E eram jogados em predadores que eram acordados pelos gritos insuportáveis dos mais novos. Foi um Natal de merda aquele ano, porque teve gente que morreu pra Bebel. Uma raça hostil de gnomos do planeta vermelho aterrissou na terra coberta de gelo e foi imediatamente escravizada pelo não evoluído papai macaco e obrigada a fazer seus brinquedos confusos usando a tecnologia galáctica de gnomos, uma viadagem qualquer que inventaram lá. Os brinquedos passaram a ter uma forma conhecida e receberam nomes como trem. Mas esses brinquedos também eram jogados em predadores e cagavam neles porque eram uns merdas. O Natal continuava com o perdão da Vapaladra uma grande bosta. Há milhares de anos o gelo havia tornado a Terra inavegável. O Papai Macaco não sabia o que era Polo Norte. Como é que ia saber? Burro pra cacete. Ele nasceu antes da ciência existir. Então, na cagada, ele montou a sua oficina bem aqui. Muito antes de se sindicalizarem. E o Natal era comemorado a cada lua cheia diante da imagem da bichona, o grande macaco vermelho. Pera aí, meu irmão, quem? Yeah.

ファウストはメフィストフェレスに心を打って明日を得た。マクベスは3人の魔女の予言に乗って地獄に落ちた。キリコは素体に己の定めを占う。ここウドの町で明日を買うのに必要なのはジジリウムと少々の危険。次回取引。ウドの商売には死の匂い。 Prediletas da casa in every way. Prediletas da casa.